É com alegria muito grande que eu falo com todos vocês nesse momento, porque estamos lançando agora, em primeira mão, para que vocês possam ouvir, um material sobre o Espiritismo. Nós conhecemos livros, peças teatrais, mas CD, esse é um trabalho único que vocês vão passar a ter em mãos. O Espiritismo nasceu há mais de 2000 anos, ou 10 mil anos, só Deus sabe. Antigamente, quando alguém tinha alguma visão, quando algum homem tinha alguma premonição, como Michel de Notre-Dame, em 1500, era procurado para ser queimado em fogueira como feiticeiro. Mas em 1845, através de um físico francês chamado Hipólito, foi lançado o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Hipólito, como era muito respeitado na sociedade francesa, estudou cientificamente o Espiritismo e lançou esses livros. Mas teve um cuidado muito grande. Ele não lançou com o seu próprio nome, Hipólito, porque saberia que os livros seriam comprados e lidos pela sua fama que tinha em Paris e no todo o mundo. Então o que ele faz? Ele usa o pseudônimo de Allan Kardec, como é conhecido no mundo espiritual. Allan Kardec, na realidade, fora uma das suas encarnações. E ele, como estudioso e já conhecedor da doutrina espírita, utiliza o nome de Allan Kardec para assinar os seus livros. Graças a Allan Kardec, houve uma verdadeira explosão a partir de 1845, explosão no mundo espírita, onde muita gente passou a poder falar livremente do assunto, passou a reunir-se em centros chamados centros espíritas para discutir o assunto, para fazer evangelhos doutrinários, para aprender efetivamente a doutrina, coisa que era impossível antes da publicação dos trabalhos de Allan Kardec. É lógico que esse trabalho foi feito não só por ele, mas pela sua equipe de colaboradores. Apenas como curiosidades, podemos citar Joana d'Arc, que foi queimada na fogueira porque tinha visões e premonições. Joana d'Arc, hoje conhecida por alguns espíritas como a Joana de Ângeles, é um dos milhares de exemplos que poderiam ser citados. O trabalho que vocês vão ouvir é a história da chegada de uma filha ao mundo espiritual, onde ela é recebida pelo seu pai, já desencarnado, e aí se processa um diálogo entre ambos, para que haja uma compreensão de todos, para que todos passem a entender como é que é essa chegada, como é que acontece isso aí. Que Deus seja mais uma vez abençoado e que esse nosso trabalho seja ouvido por vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Louvado seja Deus para agora e sempre. Amém.